Você conhece o Aedes aegypti? Ele é responsável pela transmissão de 3 doenças, mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país: a dengue. Os criadouros deste mosquito podem estar na sua casa, por isso é bom tomar alguns cuidados. Vire para baixo tudo que pode acumular água em seu quintal. Põe areia nos pratos dos vasos de planta. Limpe as calhas e bebedouros de animais e mantenha as caixas d'água sempre bem fechadas. Todo cuidado é pouco, por isso é bom ficar atento aos sintomas. Se você estiver com febre alta, náuseas, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos e nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. Devido às chuvas extremas que atingem os municípios do Rio Grande do Sul, a Justiça Federal de Vitória da Conquista inicia a campanha solidária para arrecadar os seguintes donativos para as vítimas dos temporais: água mineral, roupas, agasalhos e cobertores, fraldas descartáveis infantis e geriátricas, colchões novos ou em bom estado, material de limpeza e higiene pessoal. As doações podem ser entregues até o dia 18 de maio de 2024, na sede da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista, na Rua Ministro Hermes Lima, sem número, Cidade Universitária, próximo à Avenida Olívia Flores, das 8 às 18 horas, em dias úteis, feriados e finais de semana. As doações serão posteriormente entregues no posto de recolhimento no aeroporto de Vitória da Conquista, onde estão providenciando o envio pelas companhias aéreas. Apoio UESB FM. UESB FM, agora 3:03. Boa tarde para você. Começando agora mais um programa Tarde UESB na sua sexta-feira. Hoje, sexta-feira, um dia bonito em Vitória da Conquista, sol gostoso, hein? 17 de maio de 2024. Tem uma microfone aqui, eu acho que. Deixa eu abaixar aqui algum retorno. Ah, foi você. Foi Yasmin Loene. Culpa minha. É, foi culpa sua, cara. Você colocou o fone perto do microfone, mas por falar em Yasmin Loene, que ela já, né, apitou ali a microfonia. Já. Eu ia anunciar você, ia até botar uma trilha diferente, mas você já entrou aqui. Não, eu quero a trilha diferente agora. Então, cadê, velho? Vamos botar uma trilha aqui, uma tchuc tchuc tchuc. Aí, ó. Boa, cara. Boa. Boa demais. É, uma trilha dinâmica. Nós já vamos começar aqui o Tarde UESB hoje com agenda cultural, né, pra adiantar logo o processo. Você que tá de repente querendo planejar o seu final de semana, hoje à noite já tem coisa, eu acho, né? Tem. Então, sábado também, domingo, então final de semana em Vitória da Conquista sempre tem um movimento cultural muito grande, tem para todos os tipos de preferências musicais e tal. E aí a Yasmin Loene tá chegando aqui para orientar-nos sobre a agenda cultural. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde, Caio. Oi, gente. Sextou, Kaique Santos. E aí, você fica animada na sexta-feira? Fico animada sexta-feira, porque a semana tá terminando. Não e é, o final, cara, de semana começando, então, ó, que bênção. É uma maravilha. Ah, a gente tem que procurar motivos para ficarmos alegres, né? Então, sim, de repente, por que não ficar alegre na sexta-feira? Sim, e até porque essa sexta também tem evento. Então já dá para começar. Exato. A curtir hoje, Caio. E hoje tem o evento, né, da Tatu. Tem. Que você vai falar, que vou a gente falar. Falou ontem. E tem outras coisas acontecendo por aí. Então, tem. Vamos lá. Pode Vamos ficar lá. À vontade aí. Ó, vai rolar neste final de semana a terceira edição do Solidariedade na Pele, assim como o Caio acabou de comentar aqui em Vitória da Conquista. O evento acontece nesta sexta, sábado e domingo, no Shopping Boulevard, e contará com 34 tatuadores e body pieces. Durante os 3 dias, gente, serão disponibilizadas flash tattoos e todo o valor arrecadado será convertido em cestas básicas para o projeto Alimenta Conquista. E vai rolar música ao vivo também, viu, durante o evento. Todo o trabalho envolvido é voluntário, então vamos deixar de aproveitar. Só para anotar aí, ó, vai rolar banda show, né, da banda 4 Beats, que esteve aqui conosco ontem, Pipa, Guia J, Isaac, enfim, atrações aí maravilhosas para você curtir o final de semana. O evento começa hoje, já tá rolando, sexta, sábado e domingo no Shopping Boulevard aqui em Conquista. Isso, só lembrando que hoje não tem atração musical, tá? É. O evento tá rolando, mas a partir de amanhã, já meio-dia, né, já tem a Najara. Isso, tá já. Bom? E vai ter 4 Beats, como a Yasmin falou aí. É isso, faz sua tatuagem, dê esse valor e eles vão arrecadar esse valor para doar, né? Fazer cestas básicas, montar essas cestas e disponibilizar para o projeto Alimenta Conquista. Então, além de você sair rabiscado, todo tatuado, ou com piercing também, você ainda ajuda um projeto social aqui de Vitória da Conquista. É verdade. E tem programação musical também chegando na agenda de hoje. Já ah, peraí, mas assim, ó, vou falar aqui que você Conte. Falou aqui nos bastidores Jesus. Que você está pensando. Pode falar isso aqui, né? Pode falar, mas é assim. Pensar. É, só olha pensar. Só, gente. Informação aí, de como é que fala? Um furo jornalista. Furo jornalista. Yasmin vai fazer sua primeira tatuagem. Será se sai, Caio? Porque entre pensar e fazer tem um bem, caminho, viu? Cai. Eita, Jesus. Tatuagem é forever. Mas pense aí, quem sabe, né? Vamos lá, quem sabe. Segunda eu volto aqui pra contar. É. E tem programação musical chegando na agenda de hoje. Ó, a gente fala agora das atrações que o Casa 5 Pub preparou para o seu final de semana. Hoje, à noite, terá muito MPB com o Lucas Lins, às 8h30, que estará conosco daqui a pouquinho, às 16h, aqui no Tarde USB. Amanhã, neste mesmo horário, às 20h30, terá aquele forrozinho animado com Léo Calegari e Jadia Filadelfo. E você confere comigo agora os shows que irão rolar no Extinti Food. E um spoiler aqui, não vai faltar música boa não, viu? Hoje, quem canta pela noite é Carlos Moreno, que se apresentará às 8h. Um abraço pro meu amigo Carlos Moreno aqui, um cara da cultura aqui da UESB também. E muito querido, né? O Carlos Moreno interpreta aí músicas do Roberto Carlos e tantas outras clássicos aí do MPB. Abração pro Carlos Moreno. É isso aí, abraço. Amanhã, o som no horário do almoço estará garantido com Herbert Santos, a partir da 1h. E à noite do sábado terá Cíndia Carmo, às 8h. No domingão é Marcele Silani, quem traz um repertório único para você e toda a sua família aproveitarem. E se você está procurando um espaço que tenha comida boa e um forrozinho para esquentar a noite, o Maria do Sertão é o lugar ideal. Nesta sexta-feira, Almir Amaral traz aquela brasilidade às 20h30. No sábado, amanhã, quem traz um forrozinho arrasta-pé dessa vez, para você não ficar parado, é Andrade, às 21h. E vai ter som ao vivo também, gente, lá no Chalé do Petisco. Hoje, quem vai trazer as canções de primeira é o Wender Gomes, a partir das 20h. No sábado, quem se apresentará neste horário, às 20h, é a banda Sem Caô, trazendo um momento cheio de alegria e agitação pro seu sábado. No domingo, fechando a programação do Chalé do Petisco, o show da noite será por conta de Adriano Souza, às 19h. E atenção agora, galera que curte um evento alternativo com muito rock. Se liga aí, Kaique Santos, viu? Ah, eu gosto do rock, hein? Ainda. Neste domingo acontece aqui em Vitória da Conquista o Conquista em Cena. É um evento que promete shows incríveis com artistas de rock, metal, do reggae, do rap e música eletrônica também. Não tô sabendo desse não, é quando? É isso mesmo, nesse final de semana, neste domingo, Kai. Rapaz, por isso que eu gosto de ouvir a USB FM, eu não sabia. Domingo? É isso mesmo. Que horas? O evento, então, Kai, acho que é a partir das 19h. Onde? Vai ser... Peraí, que eu vou olhar aqui. O evento contará com shows, outras bandas, tá? Tem Outra Conduta, Venustos, conhece? Sim. Pois é. É que dia? Domingo agora. Domingo. Isso. Mas tem um local aí, não? É, precisa adquirir o ingresso. Então, atente aí, porque lá no Conquista em Cena, @ Conquista em Cena, tem o local, o horário e a disponibilidade não para o ingresso. Então, vou pesquisar aqui enquanto isso, você fala. Isso, pesquisa aí, tá? Conquista em Cena é o que? O Instagram? Isso, Conquista em Cena. É em com em ou em? Em. Em. Tá. Viu? Então, tem que pagar uma taxa, um valor de uma taxa, mas aí você vai poder aproveitar. Toca o barco aí que eu vou procurar aqui, que não mandaram. Perfeito. O local, foi? É isso. Ó, o evento promete shows de rock e metal, pra quem gosta. Também vai ter reggae, música eletrônica também, da cidade aqui de Vitória da Conquista e também de outras cidades da região. Então, são artistas aí de diversas localidades. Então, vale a pena conferir. Pra participar, como eu disse, é preciso adquirir o ingresso pelo direct do perfil aí. @ Conquista em Cena. Confere pra mim também a data, viu, Kai? Mas aqui tá dizendo que é neste domingo mesmo, aqui em Vitória da Conquista. Conquista em Cena é o nome do evento. Dá pra aproveitar. Então, assim, a agenda de hoje tem de tudo. Quem quiser fazer tatuagem, quem quiser um forrozinho, já tá chegando São João, pra você já aquecer os pés pra dançar aquele forrozinho. Também tem MPB, tem Lucas Lins também, que vai estar conosco aqui nesse final de semana. E tem 4 beats, pipa, enfim, tem pra todos os gostos. Pois é, fala mais coisa, hein? Enche linguiça aí que eu tô procurando aqui um negócio pra falar. Eu posso falar da nossa agenda de junho, então, hein? Então, pelo amor de Deus, que eu tô procurando. Preciso falar mais demais. Duas coisas aqui enquanto você fala alguma coisa aí. Tá bom, bora lá. Gente, como a gente tem conversado, eu e Kai, essas semanas, a gente tem programado um especial de São João no mês de junho. Yes. Eu estou super empolgada, confesso pra você, ouvinte, com esse mês de junho chegando. E nós temos novidade. Nós fechamos ontem, aliás, por volta às 6 horas da noite, para ser mais exata, a agenda de sexta-feira para entrevistas ao vivo, só com bandas de forró, aqui pro Tarde UESB no mês de junho. Então se atente aí, se programe para você ouvir esse momento com a gente. No dia 7, nós receberemos aqui a banda Forró Temperado. Já estiveram aqui conosco no ano passado e vão voltar novamente para esse especial de São João. No dia 14, receberemos Flor de Tangerina, também já esteve aqui no Tarde UESB. No dia 21, receberemos o Bando Pé de Estrada, gente. Eles são lá do Vale do Capão. Inclusive, um dos integrantes é conquistense, mas ele também faz parte da banda e estará conosco no dia 21, às 4 horas da tarde. No dia 28, receberemos Forró de Xandu, gente. Vão estar aqui conosco. Então, nós teremos dia 7, Forró Temperado, 14, Flor de Tangerina, dia 21, Bando Pé de Estrada, dia 28, Forró de Xandu. Todas essas entrevistas, gente, acontecem a partir das 4 horas da tarde. Então, a partir das 3, você liga aí na UESB FM, escuta aqui o programa de Kai, fica ligadinho, né, na cultura do Brasil e do mundo. E às 4 horas, temos entrevistas. Kai sou eu. É o Kaique. Kai, tá, você. Entendi. É o apelido. Ela me bota Kai. Apelido, cara. Você demora 10 anos pra criar um nome e ela me bota o nome de Kai. Claro. Kai, virei Kai. Ah, achei aqui o negócio, olha aqui, achei. É, Conquista em Cena. Então vai acontecer 19 de maio, é domingo, né? Isso, nesse então, domingo. Então, domingo, a partir das 16 horas, tem várias, são várias bandas. Então, vamos lá. O local é a Avenida Jorge Teixeira, 90, em frente ao Colégio Sacramentinas. Uhum. Então não tem erro ali, em frente ao Colégio Sacramentinas, domingão, já começa 4 horas da tarde, que domingo é um dia que você tem que fazer sua programação mais cedo, né? Porque segunda todo mundo trabalha e tal, para poder descansar. Então, a partir das 4 horas tem Points of Authority, que é o cover do Linkin Park, tributo ao Linkin Park, tá? Então, anota aí para você não esquecer. Dia 19, domingo agora, 4 da tarde, em frente ao Colégio Sacramentinas, a galera fazendo tributo à banda Linkin Park, é a banda Points of Authority. Mas tem mais, depois tem Venustos e acho que tem mais outra banda aqui, deixa eu ver. Outra conduta, como você também falou, que é a galera que faz tributo ao Charlie Brown Jr. Inclusive, eles vieram aqui na UESB FM. Deixa eu ver se tem mais. São essas três. São essas três. Olha que legal, cara. A partir das 4 horas da tarde, em frente ao Colégio Sacramentinas. E o Instagram deles é Conquista em Cena, IN, tá? Conquista em Cena, tudo junto. Pronto. Vou até seguir aqui, ó. Cliquei, tô seguindo. E aí tem o link também, cara, pra comprar o ingresso. E eu acho que também na portaria, né? Geralmente vende assim também. Aproveitar aqui também, mandar um abraço pro meu amigo Jesus, lá no Rancho Imperial, Petiscaria. que também hoje, sexta-feira, 8 da noite, vai ter o forrozão da Arapuca, forró pé de serra. Ó, bom demais. É o forró pé de serra, aquele forró pra você que não sabe dançar, porque não, a pessoa, né, não soube. Lá em forró Minas, pé de serra, fala, todo mundo sabe, né? Fala que é pra levantar poeira, exato, viu, Caio? É aquele forró levanta poeira. Embora lá no Rancho Imperial não tenha poeira, tudo, não, né? Tem. O piso é tal, mas enfim, forrozão Arapuca, forró pé de serra. Bom hoje, demais. 8 da noite, Rua Bolívia 334, bairro Jurema, joga no Google Maps, Rua Bolívia 334, bairro Jurema, e meu amigo Andrei só anda lá, sabe? Andrei é freguês do Rancho Imperial, é lá o trecho dele, lá bairro Jurema, e eu vou passar lá mais tarde também. Yasmin aí, decidiu, Ai, vai fazer um, a... Tem mais um evento aqui, então chegou aqui no meu WhatsApp. Bom, gente, pessoal de Jequié, vai rolar aí um espetáculo na cidade de vocês. Trata-se de uma abordagem sobre caminhos e encruzilhadas voltadas para o conceito de ancestralidade afro, inspirada pelo Orixá Exu, que no candomblé e em outras religiões de matrizes africanas é a entidade que manifesta o movimento do universo. Assim sendo, o Dá o Passo é uma produção independente do artista coreógrafo Matheus Alves, que reuniu estudantes do curso de licenciatura em dança e teatro aqui da UESB de Jequié para compor o elenco da obra. Este espetáculo, pessoal, é o resultado de uma pesquisa continuada do autor, reunindo aí epistemologias afro-referenciadas e empirismo cultural, na perspectiva de decolonizar a ideia arcaica e de senso comum também na sociedade sobre essa entidade que é o Orixá Exu. O evento vai ser a exibição do espetáculo na cidade de Jequié, tendo o seguinte cronograma, se programe aí. No dia 20 de maio, a apresentação na Praça Rui Barbosa. No dia 22, a apresentação na Praça dos Poetas, no Jequiezinho. E no dia 24, a apresentação na Praça Valdomiro Borges, no bairro do Mandacaru. Viu? Dá pra conferir aí, serão 3 dias de apresentações desse espetáculo. Então tá aí, olha, é evento pra todo tipo de gosto, né? É rock, é tudo. Tudo, cara. E aí, olha, a Jaqueline tá mandando mensagem falando, faça essa tatuagem amanhã. Olha só, a pressão tá aumentando, apoio de Jaque, viu? É, a equipe da TV West tá indo lá pra filmar você fazer essa tatuagem, vai virar matéria isso aí. Vamos lá, gente, vamos lá, experiência, Caio. Agora você vai ter que fazer. Gente, valeu, Yasmin, você volta, né? Volto 4 horas, daqui a pouquinho. Pronto, e o cafezinho tá pronto lá, viu? Bom, você quer, Kai? Vou lá buscar pra você. Quem fez fui eu, inclusive. Né? Ah, olha só, vamos ver se ficou bom, hein? Depois volta aqui pra contar, gente. Claro que ficou bom. Bom, vamos ouvir aqui em homenagem a você. Olha só o tanto de gente junto, olha. Elba Ramalho, Alcimar Monteiro, Flávio José, Santana, Tato Falamansa, que você ama. Sim. Nando Cordel e Del Feliz. A galera toda que junta, time, cantando aí uma homenagem ao forró. Eu sou o São João, uma homenagem ao São João, né? Essa música ficou muito linda, vamos ouvir aí. Vamos lá. Que contagia e não tem hora pra parar. Eu sou cordelista, repentista e violeiro. Sou bandeirinhas coloridas no terreiro, onde a alegria manda a tristeza dançar. Sou quadrilheiro, chinelo, chapéu de palha. Sou pau de fita, sou de toda cor. Sou a beleza da rainha do milho. Sou paz e amor. Sou vaqueiro nordestino, de chita bonita, eu sou São João. Copo de roda e chachado no pé, arrasta pé, short e baião. Eu sou um povo, sou plural, não só sou forró, eu sou São João. Simão! Eu sou comida típica, o quentão e o licor. o resfolengo que embala o dançador. Sou a história dessa gente a festejar. Sou casamento, caipira e pau de sebo. Sou quebra-potes, sou quadriculado. Sou bandeirolas, fogos e fogueiras. Sorriso estampado. Sou autenticidade. Sou raiz e tradição. Sou um desenho de xilografura, cultura. Eu sou São João. Corpo de roda, enxachado no pé. Arrasta pé, chora de baião. Eu sou um povo, sou plural, não só sou forró. Eu sou São João. Eita coisa boa! Simão! Viva o forró, patrimônio material do Brasil. E viva São João! UESB FM. Desta sua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixe trazer num dengo pra no cafuné fazer os meus apelos. Me deixe trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Eu quero ser exorcizada pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografada, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizada pra acabar de vez com essa desritimia. Logo vem curar sua nega que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar sua nega que chegou de porre lá da boemia. Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa digitimia. Vem logo, vem curar sua nega que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar sua nega que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu amigo que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar sua nega que chegou, chegou de porre da boemia. Vem logo, vem curar sua nega que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar sua nega que chegou de porre lá da boemia. Sempre sonhamos com mais eterno amor. Infelizmente, eu lamento, mas não deu. Nos desgastamos, transformando tudo em dor. Mas mesmo assim, eu acredito que valeu. Quando a saudade bate forte, é envolvente. Eu me possuía na sua intenção. Com a minha pulga naqueles momentos quentes em que se acelerar o meu coração. Eis amor, eis amor. Gostaria que tu soubesses o quanto eu sofri ao ter que me afastar. Até sorri, mas no fundo gostaria que tu soubesses o quanto que eu sofri ao ter que me afastar de ti. Não chorei, não chorei, como louco eu até fazer comigo. E ouvi uma voz que diz não há. você ouvindo aqui na UESB FM, a banda, o grupo Vespas Mandarinas e a música Não Sei O Que Fazer Comigo. Ainda teve Marcinho da Vila com a participação da Preta Gil, duas músicas juntas, né? Desritmia e Ex-Amor. E a gente, eu já falei aqui, vou falar de novo, é um novo trabalho do Marcinho da Vila, onde ele faz releituras de clássicos, tem algumas músicas inéditas e algumas participações especiais, como por exemplo dessa aí, da Preta Gil. E ainda abrimos com uma homenagem aí ao São João que tá chegando, né? Eu sou o São João. Vários grandes nomes aí do nosso forró nacional: Elba Ramalho, Elcimar Monteiro, Flávio José, Santana, Tato Falamansa, Nando Cordel e Del Feliz, todos eles juntos aí fazendo meio que um We Are The World São João aí. Agora 3 horas e 31 minutos, vamos dar um giro aqui para saber o que tá sendo notícia nos portais que falam sobre música, cinema, cultura em geral. Olha, essa semana muito se falou aqui sobre isso, esse assunto, né? A Paula Toller, ex-Kid Abelha ainda, né? A Paulinha Toller, ela estava processando o Haddad por uso de sua música em 2018 e perdeu o processo. Paula Toller, vocalista do Kid Abelha, perdeu a ação de indenização que moveu contra Fernando Haddad e o PT por suposto uso de sua música em 2018. A música Pintura Íntima, um dos maiores sucessos da cantora, foi usada como trilha sonora em um vídeo feito por apoiadores do Haddad, que estava na época em campanha para presidente. Em acórdão, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, derrubou a condenação contra o atual ministro da Fazenda. Em 2021, Haddad e o PT foram condenados a pagar R$100 mil de indenização por danos morais a Paula Toller, mas eles recorreram, foram até o STJ e agora venceram, né? Não vão ter que pagar. O partido e o candidato argumentaram que eles não podem ser responsabilizados por um vídeo que foi produzido que não foi por eles. Foi produzido por terceiros, pessoas que eles nem conhecem. A decisão do STJ dessa semana desobriga o Haddad e o partido de pagarem os R$100 mil para a Paula Toller. No vídeo que circulou nas redes sociais na época da campanha, Paula Toller aparecia cantando o refrão Amor com Jeito de Virada e na sequência aparecia a logomarca da campanha do Haddad. Por unanimidade, os ministros do STJ entenderam que o partido e o candidato não poderiam ser responsabilizados por um conteúdo que foi feito e divulgado por apoiadores. Então tá aí, Paula Toller havia, né, vencido R$100 mil de indenização, mas quando foi pro STJ, ela perdeu. Paulinha não vai ganhar os 100 mil. Vamos ouvir aí a música, né, que foi o pomo da discórdia aí. Vem amor que I'm a party, you 3-4, so get your butt on the floor. It's such a good vibration. It's such a, with an instrumental to make noise. Yo, I rock the homegirls too. I'll explain the name of the crew. Yo, This beat is, this beat is technotronic. This beat is technotronic. And Eric got lyrics for ya. I saw your posse, but now it's me who's bossy. So I give the orders around here. You don't wanna get sacked or bail. And the sun is dropping hot fluid. Yo, they couldn't do it. To get more to the point, they threw it. But not like you're blowing the speaker. They can't go on because it's weaker. I speak up your posse. I insist for this the posse. People prove that legal peace can be for peace that I produce. And techno produce this. So tight, right, yo, can't be a loose fit. So step right up for your sizes. You know what the first prize is. Yo, this beat is, this beat is technotronic. This beat is technotronic. This beat is technotronic. This beat is, this beat is technotronic. This beat is technotronic. There's a dance floor, get on it. Amigo, é o Pump Up The Jam, é o Pop It Up do Technotronic, é o Wesby Retro aqui, entrou, o Wesby Retro entrou aqui no meio do Tarde Wesby. Atenção jovem, não deixe seus pais ouvir isso aí, eles vão começar a dançar aí no meio da sala e não vão querer parar mais. É um mega mix, cara, isso aqui tem, é meia hora esse negócio aqui, vai até amanhã de manhã, né? Bom demais. Até perdi a notícia aqui que eu tava no ponto pra falar aqui. Me empolguei com o Pump It Up. Achei. Olha só, o Bruno Mars, né, que foi barrado lá no Rio de Janeiro. Não deixaram o cara fazer o show dele, não entendi bem porquê. Mas enfim, ele falou, não, Rio de Janeiro... Ah, vai rolar, vai rolar. Mas olha só, boa notícia aí. Atenção a galera de Minas Gerais, né? E muita gente aqui de Vitória da Conquista que só anda lá em Minas, uai. O Bruno Mars resolveu estender a sua turnê pelo Brasil, já que o Rio de Janeiro ficou fazendo doce. Então ele falou o seguinte, vou me apresentar em Curitiba e Belo Horizonte e também São Paulo. Ao todo, serão 14 apresentações em 5 estados. A Live Nation também informou que vai sim ter novas datas para apresentações no Rio de Janeiro e em Brasília. O reagendamento se deu depois que o prefeito do Rio, o Eduardo Paes, não sei o que deu na cabeça dele depois do show da Madonna, resolveu vetar o espetáculo do Bruninho Mars. Então tá aí. Agora ele resolveu ampliar sua turnê e novas datas aqui no Brasil. 4 de outubro em São Paulo, 5 de outubro também em São Paulo. São Paulo vai ter 4 de outubro, 5, 8 de outubro, 9 de outubro, 12, 13, todos esses dias de outubro em São Paulo, todos já estão esgotados, para você ter uma ideia. Rio de Janeiro, 19 de outubro, já está esgotado. 20 de outubro no Rio de Janeiro ainda tem ingressos à venda. 26 de outubro em Brasília, esgotado. 27 de outubro em Brasília, esgotado. Só tem ainda ingresso para Curitiba, 31 de outubro e 1º de novembro. E em Belo Horizonte, dia 5 de novembro. Olha só o cara. O brasileiro gosta do Bruno Mars, viu? Muito bem, faltando 12 para as 4. É isso aí, D2. O momento é de caos. A população tá bolada, muito bolada. Também tô bolado, parceiro. Numa cidade muito longe daqui, que tem problemas que parecem os problemas daqui, que tem favelas que parecem as favelas daqui. Existem homens maus, sem alma e sem coração. Existem homens da lei, com determinação. Mas o momento é de caos, porque a população tá brincadeira sinistra de polícia e ladrão. Não sabe acerto quem é herói ou vilão. Não sabe acerto quem vai, quem vem na contramão. É, não sabe acerto quem é herói ou vilão. Não sabe acerto quem vai, quem vem na contramão. Porque tem homem mau que vira homem bom. Porque tem homem mau que vira homem bom. Quando ele compra o remédio, quando ele banca o feijão, quando ele tira pra dar, quando ele dá proteção. Porque tem homem da lei que vira homem mau. Porque tem homem da lei que vira homem mau. Quando ele vem pra tirar, quando ele caga no pau, quando ele vem pra salvar e sai matando geral. É, parceiro, e aí é que a chapa esquenta. É nessa hora que a gente vê quem é fiel. Mas tanto lá como cá, ladrão que rouba ladrão não tem acerto ou pedido. Errou, errou, errou não tem perdão. Quem fala muito é X9, e desses a gente tem de montão. Mas o X do problema está na corrupção. Um dia o bicho pegou, o couro comeu. Polícia e bandido bateram de frente. E aí, meu compadre, aí tu sabe. Aí foi chapa quente, chapa quente. Matei. Do batalhão foi tiro de lá e de cá, balas perdidas no ar, até que o silêncio gritou, dois corpos no chão, que azar, feridos na mesma ambulância, uma dor de matar. Mesmo mantendo a distância, não deu pra calar. Esse bandido trocaram farpas, farpas que pareciam balas. E o bandido falou: você levou tanto dinheiro meu e agora vem querendo me prender. Eu te avisei, você não se escondeu. Deu no que deu e a gente tá aqui pedindo a Deus pro corpo resistir. Será que ele tá afim de ouvir? Você tem tanta bazuca, pistola, fuzil e granada. Me diz pra que tu tem tanta munição. É que além de vocês, nós ainda enfrenta um outro comando, outra facção que só tem alemão sanguinário. Um bando de otário, marrento querendo mandar. Por isso que eu tô bolado assim. Eu também tô bolado sim. É que o judiciário tá todo comprado e o legislativo tá financiado. E o pobre operário que joga seu voto no lixo, não sei se por raiva ou só por capricho, coloca a culpa de tudo nos homens do camburão. Eles colocam a culpa de tudo na população. E o bandido? E se eu morrer vem outro em meu lugar? Polícia. E se eu morrer vão me condecorar? E se eu morrer será que vão chorar? E se eu morrer será que vão lembrar? E se eu morrer? Já era. E se eu morrer? E se eu morrer? Oi. Chega de ser subjugado, subtraído. subbandido de um sublugar, subtenente de um subpaís, subinfeliz, subinfeliz. Laia, laia, laia, laia, laia. Subjugado, laia, laia, laia, laia. Subtraído, laia, laia, laia, subbandido de um sublugar, subtenente de um subpaís, subinfeliz. Mas essa história eu volto a repetir. Aconteceu numa cidade muito longe daqui. Numa cidade muito longe daqui. Que tem favelas que parecem as favelas daqui. Que tem problemas que parecem os problemas daqui. Daqui, daqui, daqui. É isso aí, Sapucaí. Por isso, bandido, vai saber, né? USBFM. FM, você ouviu Rapa, Homem Bomba, música do Marcelo Yuca. Antes teve o Leandro Sapucaí com a participação do Marcelo D2. Música chamada Numa Cidade Muito Longe Daqui, Polícia e Bandido. Baseada aí, né? Em fatos meio que reais. E antes teve o Technotronic. É verdade. Faltam 3 para as 4. Olha só, e a banda Metallica doou também R$500.000 para o Rio Grande do Sul. Por meio da sua fundação All Within My Hands, a banda Metallica revelou que fez essa doação aí de R$500.000 para auxiliar as vítimas das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias. eles fizeram um anúncio nos seus perfis sociais. E no comunicado, o quarteto explicou que essa organização, que é uma, a fundação deles, né, All Within My Hands, fez o repasse para uma ONG aqui do Brasil, tá? E eles compartilharam uma mensagem. Diante da pior enchente da memória recente, o Rio Grande do Sul precisa urgentemente de apoio e alívio. Quase 1,5 milhão de pessoas afetadas por esse desastre, incluindo aí pelo menos 105 pessoas que perderam as suas vidas, outras 130 ainda desaparecidas e mais de 230 mil deslocadas das suas casas. É interessante aí, né? Que ele divulgue, afinal as pessoas cobram também, por que a banda tal não fez nenhuma doação, é importante essa informação, sim. Agora 4 horas em ponto, vamos ao intervalo daqui a pouquinho. Eu acho que ele já chegou ali, daqui a pouquinho a gente está recebendo aqui o Lucas Lins, cantor, instrumentista, compositor também, né? E que tá vindo aí para conversar conosco, para também cantar, claro, né? Tocar suas músicas, outras músicas. Vamos conhecer mais esse artista aqui de Vitória da Conquista no ao vivo do Tarde UESB, depois do intervalo. Do coração do Sudoeste, o melhor do rádio. UESB FM. UESB FM, música, informação, formação e conhecimento. Cultura. Dia Internacional de Combate à Homofobia, à Bifobia e à Transfobia. Dia 17 de maio, o mundo comemora o Dia Internacional de Combate à Homofobia, à Bifobia e à Transfobia. Em 2023, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil uniu-se a essa causa, expressando solidariedade às vítimas de intolerância e violência baseadas em orientação sexual e identidade de gênero, além de apoiar defensores dos direitos humanos. Desde então, o Brasil adotou novas medidas de política externa para promover e proteger os direitos das pessoas LGBTQIAPN+, consolidando o seu engajamento nesta área. Em junho de 2023, o Brasil integrou-se ao grupo de amigos do mandato do perito independente sobre orientação sexual e identidade de gênero no Conselho de Direitos Humanos, em Genebra, visando a renovação deste mandato na próxima sessão do Conselho, em 2025. No contexto das Nações Unidas, a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+, gravou um vídeo em alusão ao Mês do Orgulho para uma campanha virtual com participação do governo brasileiro. Internamente, o Ministério das Relações Exteriores criou o Comitê LGBTQIAPN+, para avaliar políticas de pessoal para funcionários desta comunidade. Para marcar a data, o governo brasileiro aderiu à Declaração Conjunta da Equal Rights Coalition, em apoio aos direitos das pessoas LGBTQIAPN+. A importância de ter um dia contra a homofobia reside na conscientização e no combate à discriminação contra indivíduos LGBTQIAPN+. Esta data promove respeito, a aceitação e a igualdade, contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva. As informações são da página oficial do governo brasileiro, com produção e locução da estudante de jornalismo Raquel Soreira para o UESB FM. Oi. Essa ligação é pra você. Você já sabe que pode contar comigo quando mais precisa, né? Mas também tô sempre aqui pra ouvir, acolher, sem nunca julgar. Pra você tirar dúvidas, conhecer os direitos e serviços que te protegem. Conte comigo. 180. É só ligar, tá? Busque ajuda, denuncie. Ligue 180. Nossa ligação mais forte em defesa das mulheres. Ministério das Mulheres. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Muito bem, já estamos de volta. É a Elba Ramalho que entrou aí com Tony Garrido e tudo mais. Mas depois a gente ouve a Elbinha Ramalho, tá? Viu, Elba? Você não fica chateada não, né? Porque a gente vai conversar agora, vai receber aqui. Eu já tava conversando aqui com o Lucas Lins, ele falando que é a primeira vez que ele vem aqui, né? Um sistema USB de rádio e televisão, porque geralmente muitos artistas locais, principalmente na TV USB, né? Que recebe muito artista. Fala assim, ó, pelo menos na TV e tal, a gente já teve presente e tal. Mas aqui é a primeira vez que ele tá vindo aqui. Então estamos estreando com o Lucas aqui na Rádio USB. Lucas, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aí, sua primeira vez aqui na Rádio USB, no sistema USB de rádio e televisão. E é pra gente também sempre um prazer quando a gente pode receber vocês aqui, todo tipo de artista, né? Mas claro que a gente fica mais feliz quando é um artista local, né? Que mora aqui em Vitória da Conquista, ainda que de repente não tenha nascido aqui. Então fique à vontade, aqui é Mi Casa, Su Casa. E vamos bater um papinho, cantar e falar de coisa boa, que é cultura, que é música, sim, né? Sim. Tudo bom? Boa tarde, Kaique. Boa tarde, Yasmin. Muito feliz de verdade estar aqui com vocês. É, para mim é uma satisfação muito grande, como você falou, apesar de não ser natural de Conquista, essa cidade me acolheu muito bem. Eu tô aqui já vai fazer acho que dois anos. Aí, vim pra fazer o curso na USB e a música acabou falando, calma aí, rapaz, dá uma segurada, eu te quero também. E tô por aqui há dois anos. Você é USBiano também? Sou. Fiz o mestrado de memória. Ah, cara, até quer ver que eu mandei o card. Anunciando você, a gente divulgou nas redes sociais, uhum. Né? Aí o Plácido, sim, da Plácido, banda Destitiva Maria, aí ele falou, cara, esse cara, acho que vocês foram colegas. Foi, né? A gente foi colega de mestrado, o nosso orientador era o mesmo, inclusive. Quem a era? Gente, Felipe Marta, professor Felipe Marta. Então, inclusive o Plácido me ajudou bastante aqui no começo. Ele me indicou pra alguns lugares e tal, me apresentou algumas pessoas do meio da música. Tenho que ser muito grato a ele também. Pois é, o Plácido é parceirão aqui, tá, ele sempre ajuda a gente também gravando os programas. Inclusive, bom lembrar de gravar. Deixa eu apertar o REC aqui pra gente gravar nosso programa. Sim. Mas, cara, e esse curso de esse mestrado, né? Memória, sim, como é que é o nome? Memória, Linguagem e Sociedade. Então, cara, eu até já pensei em fazer, porque é bem que a gente que fez, fácil. Até a Yasmin tá aqui falar, a gente que faz comunicação, jornalismo, sim, você fica procurando fazer uma pós que tenha mais a ver com isso, né? E até então, os colegas de jornalismo sempre fazem esse mestrado e parece que é bem interessante, né? Não é porque fiz não, viu? Mas posso te dizer, é um mestrado muito bom. Tinha falado com a Yasmin, inclusive, foi isso, que pra ela fazer, porque de verdade, além dele ser multidisciplinar, então você tem muita coisa, os professores são excelentes, então eu acho que com certeza você fazendo, você não vai se arrepender não, de verdade. E pra música, que trabalha muito com memória, né? Sim, com história, sim. E tem um pouco a ver, né? Tem o Plácido, inclusive o trabalho dele é sobre isso, se eu não tô enganado. Ele fala sobre a história daqui do rock em Vitória da Conquista, né? Isso. Se eu não tô enganado. Por isso que ele tem esse interesse todo também, tá acompanhando a gente. Tudo que. Todos os artistas que a gente chama, ele grava, sim, pede foto e tal. É um trabalho bem. Que vai deixar um legado aqui pra cidade, né? É importantíssimo demais o trabalho dele. Não só pela parte acadêmica, mas pela parte em que ele faz de monitoramento de site, Instagram. Então é muito bacana, muito bacana. É um acervo, né, Lucas? Ok, eu tava conversando com o Lucas ali nos bastidores e ele me contou que ele é formado em educação física lá em Jequié, na USB. E ele, no seu mestrado, você alinhou essas duas áreas. Como foi isso, Lucas? Educação física em Jequié. E aí depois você migrou pro mestrado em memória. Na minha graduação. Oh, que doideira. Na minha graduação, eu já estudava o esporte. Entretanto, eu participava de um grupo de gestão e sempre gostei de história. E aí, acabei encontrando no grupo de pesquisa de história essa ligação que eu poderia fazer. Então, eu comecei estudando jornais. Então comecei estudando jornais ali da década de 20 e tal, 1910, 1920, até 1930, que é o período que culminou no mestrado. E aí a graduação foi encaminhando, fui produzindo trabalhos, artigos, apresentando seminários, e acabou chegando a ter um tema que fosse interessante para fazer o mestrado. E aí fiz o mestrado nessa área. Olha aí, cara. Estudando jornais, os esportes na Bahia. E os jornais, você estudou jornal aqui também da cidade de Vitória da Conquista? Sim, inclusive visitei o acervo do professor Rui, foi muito importante. Rui Medeiros. Sim, professor Rui. 1920, O período do mestrado já começa em 1930. Então, especificamente, o meu tema foi sobre o integralismo. Eu falo sobre o integralismo e essa junção que esse movimento político teve com o esporte. E aí eu faço essa associação com os movimentos esportivos associados a essa vertente política. Tanto em Salvador, quanto aqui em Vitória da Conquista, em Ilhéus, onde foi forte também. E Jequié. Jequié eu consegui buscar. Eu sei que a proposta aqui foi você vir falar de música e cantar, sim. Mas aí agora você entra nesse assunto, a gente fica um pouco empolgado, assim. Só para esclarecer, integralismo, né? Sim. O que foi o integralismo, assim? Integralismo, movimento político, notadamente de direita, onde pregava o autoritarismo, onde pregava essa ideia de reconstituição da família, etc. Coisa que a gente já viu espelhada em algum momento. Deus, pátria e família. Deus, pátria. Esse era o principal lema deles e que a gente viu espelhado aí recentemente. Então, fiz questão de estudar esse movimento, não só pela importância que ele teve lá no passado, mas para que servisse um pouco de alerta também, para que a gente conseguisse enxergar esse momento político que a gente viveu e que a gente não poderia voltar para esse momento político. E que você vê como as coisas são cíclicas, né? Sim. A gente viveu a ditadura, aquela coisa horrível, e você pensa, nunca vai voltar. E de repente, quando você menos espera, aqueles ares começam a soprar de novo, sim, né? Sim. Então a gente tem sempre que estar alerta. Muito. Importante o estudo, a academia, a cultura, a ciência. Ciência é extremamente importante para tudo, inclusive para isso, para refrescar nossa memória, para que a gente nunca esqueça, né, do que é ruim. Sim. Não é, senão a gente é pego de surpresa. Mas enfim, é muito legal falar desses assuntos. Se a gente começar a falar sobre isso aqui, a gente esquece da música. Sim. Mas aí agora eu queria que você linkasse aí, como é que é essa coisa da música na sua vida, né? Sim. Educação física, história, mestrado, memória e cultura e música, aí você misturou tudo aí, a sua música também de alguma maneira sofre influência dessa riqueza de contato com conhecimentos que você teve também? Sim, de alguma forma, né, invariavelmente a gente acaba pegando alguma coisa ali, outra coisa ali, então eu acredito que a música ela acaba sofrendo alguma coisa, mas pelo aspecto da memória. Então tem música que por ler livros relacionados à memória, a gente acaba associando alguma coisa. Então tem composições que acaba saindo alguma coisinha ali da memória, mas tirando o lado político, eu acabo não falando do lado político, evito falar um pouco do lado político nas minhas músicas, até por não sei se por algum medo, talvez, mas talvez, acho que mais pra frente talvez seja até interessante pensar a respeito disso, viu? Cara, tá tendo muito isso também. Eu entendo o que você tá falando. Hoje, nós que somos pacíficos, assim, da paz, sim. A gente que não gosta do confronto, né? A gente fica meio cheio de dedo e tal. Falar, pô, se eu falar isso aqui e de repente criar uma inimizade ali, é uma coisa que não vai me agregar. Então você acaba fugindo e fala, entende? Ah, mas você tá em cima do muro, você tem que se posicionar. Aí eu cito aquela música do Cazuza, né? Aquele garoto que ia mudar o mundo. Sim. Agora assiste a tudo em cima do muro. Porque muitas vezes essa polarização não agrega, né? Não, é destrutiva, né? É destrutiva, cara? Sim. E aí, é interessante quem quer utilizar sua arte para esclarecimento. Eu acho importante, super potente, inclusive. Mas eu acho que talvez eu não conseguiria sustentar com força. Eu acho que para falar de política na música, você tem que ter uma força muito grande. Porque a gente sabe como é, da forma como é e como é polarizado. E como é ameaçador o meio político também. Então eu acho que para me dispor a falar de política na música, música, teria que estar muito disposto mesmo e estar com uma força muito grande. Eu acho que, infelizmente, eu não tenho essa força e acho que vou deixar para outras pessoas que tenham essa força, essa potência política para falar. É, mas a sua arte, se ela fala de amor, se ela fala de sentimento, né? Se é arte, ela já é revolucionária em si, né? Sim. Já tem algo que muda. Eu acredito, assim como Bob Marley, que o amor é a revolução. Então, eu acredito muito fortemente nisso. Então, tento trilhar por esse caminho da composição. Eu vi um vídeo seu no seu Instagram, acho que você produziu, editor, falando da felicidade sua de ter sua primeira música no Spotify, né? Como é que foi isso aí? Cara, foi muito mágico, porque eu venho navegando com a música aí já deve ter o quê? Uns 10? Aproximadamente 10 anos. E aí, nesse período de 10 anos, entre bares, restaurantes, casamentos e igreja também, eu tive contato com uma banda de rock. E aí gravei um álbum com essa banda de rock, a banda Black Noir, lá de Jequié. Totalmente diferente do que eu faço hoje. Olha, você sabe que a rádio tem uma frequência própria em Jequié, né? Sim, queria inclusive mandar um abraço. Seus conterrâneos estão te ouvindo lá. Queria mandar um abraço pro pessoal de Jequié. Tenho muitos amigos, tenho pessoas que considero família por lá. Então, foram 10 anos naquela cidade, então eu amo muito Jequié. Aliás, verdade. Conterrâneo, você nasceu onde? Eu nasci em Tirussu. Tirussu, cara, já fui lá no São João. Já. Pois é, esse ano tô aguardando ansiosamente São João e São Pedro. Lá é muito forte São Pedro, Forrocoff. Então, São João, acho que passo aqui em Jequié e São Pedro parto pra lá, então... Beleza. E aí, cara, você quer inaugurar sua vinda aqui na Rádio ESB cantando o quê? Olha, eu acho que... Vamos aproveitar que a gente tá chegando nesse período de forró. Eu acho que eu vou fazer um forrozinho, né? Oi, a gente falou, então... Yasmin gosta, né, Yasmin? Eu também gosto. Eu não preciso de você. O mundo é grande e o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você. Já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você, mas não. Cartaz na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabes tu que eu já tirei leite de pedra. Só pra te ver sorrir, pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o velame e a macambira. Quem é você pra derramar meu mungunzá? Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mestre Osvaldo na madeira. Com sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei matando a fome com tareco e mariola, fazendo verso dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoural. Essa obrigado, aí obrigado. É do... Fábio José. É letra dele. Rapaz, o Fábio José é uma maravilha, né, cara? Doido. Como é que... Existe alguém que não gosta do filme? Não é possível. Rapaz, se existir essa pessoa, demais, deve ser muito ruim. Existir uma pessoa que não gosta, porque ele é muito bom. Amizade. Ele é muito bom. Você é instrumentista também, né? Sim. A gente tava conversando esses dias com... Não me lembro quem, falando sobre como é difícil também... As pessoas pensam que é fácil cantar e tocar ao vivo, né? Sem é errar fácil, nada. Não é fácil, e... não. Claro, errar é humano e é normal, em qualquer área, né? A gente tá sujeito. Mas como é que você tem essa segurança hoje de cantar, tocar? Você se apresenta sozinho? Eu vi que você se apresenta às vezes com o cara que tem um violão, os músicos, violino, né? Com violoncelo e tal. Sanfona, às vezes, como também. É que é? Como é que são essas suas apresentações aqui em Vitória da Conquista? Olha, em barzinhos, normalmente eu acabo me apresentando ou voz e violão ou com bateria. Chego a apresentar com trio também, bateria, baixo e violão, mas normalmente em barzinhos acaba sendo mais voz e violão. E aí em casamentos é que a gente vê aquela formação lá, em violão, violino e baixo, ou violoncelo. Então, a depender do gosto dos noivos, a gente faz esse tipo de formação. E pela questão de como lida, acho que é tempo. É o tempo mesmo de tocabilidade, porque são 10 anos, né? 10 anos, então acho que a gente vai amadurecendo. No começo a gente erra bastante mesmo, a gente erra muito. Mas a gente cara, vai... São 10 anos já, né? É, 10 anos, fazer 30 tempo, anos. Hein, velho? Olha... Jovem. Caio, eu queria falar sobre a música dele. Sim, porque eu fui dar uma pesquisada, inclusive publicamos lá no Instagram da UESB FM, o card, né, que ele estaria aqui conosco hoje, com a música dele, Mais Que Um. E ele, você diz, né, Lucas, aqui no seu release, que essa música vem trazer a simplicidade dos afetos e como esse amor se mostra. Eu queria saber que amor você quer mostrar com a canção Mais Que Um. Olha, eu acho que ela é muito descritiva, ela fala sobre toques singelos, ela fala sobre o abraço. Então eu tento falar do amor da forma mais pura possível que eu possa. Uhum. Da forma que a gente possa alcançar, não simplesmente um amor em que a gente idealize, mas um amor que de fato a gente possa tocar e sentir. E aí, claro, na música eu falo de um amor conjugal, mas não necessariamente um amor necessariamente precisa ser dessa forma, né? Então, o toque do amor a gente pode sentir pelas diversas formas, seja pela palavra, pelo toque, pelo afeto. Então, nessa música eu falo exatamente sobre isso, sobre a simplicidade dos afetos, sobre como o amor nos atravessa. Então, acho que é isso. Essa temática do amor não tem como fugir em música, principalmente MPB, né? Sim. E a gente vê várias formas de se falar sobre isso, né? Eu tava esses dias, não aqui pra rádio, que eu tenho um trabalho fora da rádio, também tenho outros trabalhos na área de jornalismo, né? E eu tava entrevistando uma cantora que tá crescendo bastante aqui de Vitória da Conquista, perdão, passou o nome dela agora, que faz esse estilo sofrência, né? E aí, eu tava conversando com ela pra você ver as abordagens do amor. Né, aí eu perguntei, qual é a abordagem, né? Eu todo formal, qual é a abordagem que você faz do amor? Ela fala, eu faço a abordagem que enche a cara, porque levou um fora. Aí eu falei, e a galera gosta? Eu falei, pois é. Então, assim, existem diversas maneiras de se tocar no amor, né? Sim, sim. A sua inspiração vem de onde? Das suas vivências? Como é que você determina aí a forma que você vai tocar nesse assunto na sua música? Olha, ela é muito variável. Como eu componho, então eu acabo pegando um pouco de cada coisa assim que eu vivo, do que leio, de experiências de amigo. Por exemplo, a Mais Que Um, ela nasceu de forma curiosa. Ela nasceu de uma caixinha de perguntas no Instagram. Gente. Eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram, isso já deve ter aproximadamente uns 3 anos. E aí coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram e perguntei para as pessoas o que elas enxergavam como amor. E aí um falou, eu acredito que o amor ele se mostra através do abraço. Eu acredito que o amor é deixar ir. Aí eu falei, poxa, eu acho que isso aqui dá muita coisa boa. E aí fui pegando cada coisinha dessa. Então, tanto essas coisas que falei, outras coisas que acabei pegando estão na música. E as suas influências, né? Não teve até hoje, cara, um artista, e já tem um ano que eu tô aqui fazendo o programa, não teve um até hoje que não tenha uma influência da igreja, né? Todo mundo tem sempre falar, eu comecei na igreja. Sim. Todos, sério, não teve um. Acho que é um lugar muito acolhedor pra o músico inicialmente, assim, sabe? Acho que nem quando ele não é músico ainda, mas quando ele tá querendo aprender algum instrumento. Então é o lugar onde muitas vezes tem um instrumento. Então ele acaba tendo acesso a esse instrumento lá para aprender a tocar, seja um violão ou outro instrumento de mais difícil acesso, como é o caso da bateria. Então, eu acho que os músicos acabam indo para a igreja, os que têm o desejo de se tornarem músicos, também por encontrarem esse lugar, né? Não só de apresentação, mas de acesso a instrumentos também. E aí você tinha quantos anos lá, quando você foi para a igreja e começou a ter esse contato com a música? Eu nasci praticamente dentro da igreja. Tem uma tia que é freira. Inclusive mandar um abraço pra minha tia, um abraço. E quando a música na igreja ela começa a aparecer ali é por volta dos 15 anos, mais ou menos. Eu acho que eu acredito que eu comecei um pouco tarde. Porque tem muita gente, né, que começa aí pequenininho. Tem um caso da menina daqui, a Ana Lu, né? Ana Lu. Pô, menina pequenininha, já tava no raio. Eu acho brilhante isso, acho muito fantástico. Eu, infelizmente, eu comecei um pouco tarde. Eu comecei com 15 anos, mais ou menos, 15 para 16. Comecei a aprender a tocar violão e o canto veio depois. Acho que o canto veio mais pela necessidade da igreja mesmo, de não ter cantor. Preciso do instrumentista que também conduz ali isso, os momentos, né? Exatamente. Então, acabei indo cantar por esse motivo. Claro, a gente sempre canta em casa, né? Mas, inicialmente, assim, eu não tinha pretensão de ser cantor, né? Acho que a gente vai se tornando à medida que as coisas vão acontecendo. Claro que tem gente que, desde pequeno, já demonstra isso aflorado. Mas eu acredito que comigo foi acontecendo aos pouquinhos. A música foi despertando isso em mim, a composição chegou, comecei a escrever. E aí, depois que veio todo o processo de começar a cantar. Massa demais. E aí, vamos mais? Vamos? Simbora. Você tá aqui ao vivo também no nosso Instagram. Você tá vendo ali, botei o retorno pra você. A galera tá, sim, começando a entrar. Vamos aí, o que você quiser, tá? Eu acho que eu vou fazer a minha música, pode ser? Eu ia pedir, mas eu fiquei assim... Pronto. Fala então. Aí. Então fala um pouquinho. A gente gosta de saber a história, né? Como é que surgiu a ideia da letra, sobre o que fala e... Dá só um background aí antes de você cantar. Como eu falei, ela surgiu aí dessa caixinha de perguntas, né, do Instagram. E aí eu fui somando essas ideias. A segunda parte dela foi criada no estúdio, porque ela fechava de uma forma que parecia um pouco triste. E aí a gente falou, não, acho que ela é uma coisa bonita que tem que terminar pra cima, né? E aí o Diego Oliveira, que produziu o meu single, que tá produzindo meu próximo single que será lançado. É o Diego, que eu chamo de Diego Albino? Ele mesmo. Grande Ele mesmo, cara, a fera. Amigão aí de muitas datas, muitos anos. Pois que é, massa, cara. Ele que tá te produzindo. Ele que tá produzindo. Tá em boas mãos, hein, bicho? Obrigado. O cara é fera, fera. Ele é fera. E amigão. Feliz demais por ter encontrado ele aqui. Acho que foi uma das surpresas felizes daqui de Conquista foi ter encontrado ele. Ele já tinha produzido o álbum, né, da Black Noir lá em Jequié, mas eu não conhecia pessoalmente, só conhecia de nome mesmo. Então acho que foi o trabalho dele, Benjamin, né, que fez, sim, muito sucesso lá no eixo Rio-São Paulo, São Paulo principalmente. Muito bom, um trabalho folk lindo, velho, de cara, composição é e arranjo de violão, acho muito bonito. Pois aí a música ela acabou se completando no estúdio. Então, ela fala sobre... Eu vou cantar e você vai conseguir observar um pouco dessa... Vamos lá. Mais que um nome da letra. Ela tá disponível no Spotify. Já sentiu aquele abraço que encaixa? Que a gente pede pro tempo não passar? E quando os olhares dedos se entrelaçam, são caminhos, dois planetas, uma casa. Por ser mais que só em ser nós dois, abrigo é ter lugar, é querer ficar, podendo mais que só em ser nós dois, abrigo é ter lugar, é querer ficar, podendo. Legal, cara. Obrigado. Essa é a sua primeira? Essa é a minha primeira. E aí, já tá lá no Spotify? Tá lá no Spotify. Você pesquisar Lucas Lins em caixa alta, fica mais fácil de achar, porque tem outros de nome homônimo, mas se você colocar mais que um, Lucas Lins você encontra de primeira. Eu vi que você se emocionou, eu presto muita atenção nisso. Seus olhos lacrimejaram e o vídeo que eu tava olhando que achei legal é você mostrando as pessoas, seus amigos vibrando com você, né? Foi uma felicidade geral aí a gravação dessa música. Foi. Eu fico muito feliz assim que meus amigos eles também vibraram dessa forma comigo, porque a gente que faz música sabe quanto é difícil esse processo, né? Tem muita gente que tá de fora e não consegue enxergar isso, mas do processo inicial, não só de conseguir, claro, o dinheiro, que é a parte mais difícil, mas de você, até você entrar no estúdio, até você conseguir fazer os arranjos, você subir na pra plataforma, pra você conseguir fazer esse processo de divulgação. Hoje em dia o artista, ele tem que ser, infelizmente, ele acabou indo para um lugar onde ele tem que fazer muita coisa. Então, contar com o apoio dos meus amigos, acho que foi muito importante. Muito importante. Cara, e a emoção de você estar em casa, assim, de boa, daqui a pouco você tá ouvindo a Wesley FM, entrar sua música, cara. Tu é doido, acho. Você já pensou nessa emoção? Eu quero ver isso, eu quero ver isso. Terá. Essa aí a gente garante, porque fico sua feliz música demais. Tá aqui. E você ainda vai viver essa emoção aí, você e seus amigos e a galera que torce por você. Já espero ansioso por isso. De estar ouvindo a Wesley FM e daqui a pouco entrar. E ainda, é muito legal ainda quando você não tá esperando, né? Sim, sim. É muito bom. Eu não sei como é essa emoção, que eu não sou cantor, mas deve ser muito legal. Não, é muito. E como é o seu repertório agora para os seus shows que você atende a galera, né? Em casamento, sim. Acho que barzinho também, né? Sim. Você se adequa ao cliente, quando o cliente fala, olha, eu quero que você faz um show assim pra cima tal, ou você já apresenta as opções? Você fala, eu toco isso, toco aquilo eu não toco. Como é que você atende também para o seu trabalho, sim, que acaba sendo trabalho, sim, né? Você tem um lance do que você faz, o que você gosta. Todo mundo acha que é meio assim, né? É igual eu, às vezes eu faço esse exemplo. Já trabalhei em várias rádios, já me colocaram pra fazer programa sertanejo, sim, e forró, enfim. Ah, mas você gosta de rock. Sim, mas eu posso ouvir na minha casa, né? Sim. Se eu for trabalhar uma rádio e a rádio só tocar a rocha ou só tocar a sofrência, não tem problema. Eu vou apresentar com a maior alegria. Sim. E eu acho que vocês artistas também têm um pouco isso, né? Não todos. Tem gente que já é mais radical, fala, não, eu não toco isso, eu não canto isso. Mas e como é a sua relação com o trabalho mesmo em barzinhos? Sim, olha, da minha carreira artística, eu acabo tentando fazer um pouco, alinhar o que eu toco no bar, o que eu faço também na parte de carreira artística. Então, quando, por exemplo, vou fazer algum evento particular e falo, ó, eu não toco sertanejo, eu não sou artista sertanejo, eu posso tocar... tocar em bares, né? A gente invariavelmente acaba aprendendo, né? Músicas e tal. Então, pra agradar o público também, a gente acaba fazendo. Mas eu não sou artista sertanejo, mas faço, toco música sertaneja. Mas em barzinhos eu acabo tocando mais MPB, axé e forró. Esse é o meu repertório. Deixa eu falar. Não, Caio. Ah, você teve uma passagem pelo rock também? Sim, tive a minha passagem pelo rock, então o rock também tá presente também nos barzinhos. Lá no Fome Stop também acabo fazendo esse som um pouco mais rock. É com banda e tal. É, lá já fiz voz e violão e já fiz com bateria também. Ah, tá. E aí, rola alguma coisa agora assim de... Olha... Sem querer lhe colocar ele no fogo. Tá? Olha, vou até te falar, se eu pedir alguma coisa e não der, você pode falar, ó, Kaique. Pronto, hoje não vai rolar e tal, não tem problema não, cara. Deixa eu ver aqui. When we were here before, couldn't look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special, suffocating special. But I'm a creep, I'm a riddle. What the hell I'm doing here? I don't belong here. Acho que valeu, né? Valeu, eu já tava, já ia começar a chorar. Não, porque ontem a gente recebeu a galera aqui da banda 4 Beats e eles cantaram essa música. A gente ficou. A gente tava conversando sobre o efeito que essa música tem nas pessoas. Sim, né? Sim. Nessa hora todo mundo se une e começa a ir lá pra frente, e aí todo mundo conhece essa música. A música é uma sofrência, né? Então a letra é meio sofrida. Verdade. E aí você passei então pelo. Aí o Radiohead. Toca um pouquinho de tudo, né? Barzinho, normalmente, o pessoal acaba querendo escutar, como você mesmo falou, coisa mais animada, então acaba tocando axé. Axé é o que eu toco bastante em barzinho e MPB. Beleza. Cara, a gente meio que vai te explorar mais um pouco aí, pode ser, não? Vamos. Então, faz um showzinho aí pra gente aí, cara. Toca aí mais alguma coisa que você quiser. Vocês querem ouvir pra onde? Pra onde eu caminho agora? Olha, você não pergunta, não, né? Daqui a pouco a gente vai te pedir aqui. Ah, bicho, aqui você ouve a rádio, não? Ah, o Wesley FM. A gente toca aqui, Renato Russo, Capital Inicial. É o pop rock, né? Aí, que você quiser nessa área aí que você puder, tá? A galera vai gostar. Eu posso fazer uma Djavan e aí eu penso. O Djavan é nosso. Pronto. É nossa cara. Pronto. Amanhecer lá no mar alto da paixão, dava pra ver o tempo ruir. Cadê você? Que solidão. Esquecerá de mim. Que há na terra não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amarei deserto e seus temores, vida que vai nascer lá dessas dores, não sabe voltar. Me dá teu calor, vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim e eu oceano. Esqueço que amar é quase uma dor. Só sei viver se for. Cara, essa música é muito linda. Essa música é muito linda. Djavan. Na hora de Djavan, é fora de cena. Agora essa marcou, né, cara? Sim, sim. Esse seu estilo de cantar, assim, eu tô conhecendo muita coisa da chamada nova geração da MPB, sim, né? Sim, sim. Porque eu sou um cara mais velho. Como é que fala é mais... Isso, cara. Como é que a gente experiente. Fala mais... Experiente, é, obrigado, experiente Yasmin. É melhor. Experiente. Maduro. Funciona também. Eu sou um cara... Vivido. E aí, pra gente sair daquele porto seguro, né? A galera fala a zona de conforto, sim, né? O que é a zona de conforto? Você já tá acostumado com o seu playlist, aí você fica, não, tô com preguiça de, eu não sei cantar, eu quero ouvir o que eu já gosto. Então, eu meio que fui obrigado a descolar um pouquinho dessa zona de conforto por essa função que a gente tem aqui na rádio, que nós temos, nós aqui fazemos programação, essa obrigação mesmo de estar conhecendo para poder fazer uma certa triagem do que tem a ver com a programação da rádio, que está sendo ouvido em outras rádios, para poder tocar aqui. Sim. E eu tô adorando a experiência, cara, porque eu realmente estava com. Era isso, um certo preconceito. De falar, é muito fácil falar assim: ah, não tem mais nada de novo debaixo do céu. Tudo que tinha para ser feito, Chico, Caetano feito. E Gil já fizeram. Eu não vou perder meu tempo ouvindo essa galera. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Só que agora eu tô me surpreendendo, tô começando a curtir mesmo. Conheci o Tim Bernardes. Não é isso? Muito bom. Muita gente. Tem outros que estavam aí que de repente eu não dava muita atenção. Isabela Taviani. Enfim. Simpa Seco, muito bons. Pô, os meninos são fantásticos, é. E você, como é que é esse seu passeio aí? Você também tá curtindo essa galera ou você continua sugando mais aí a velha guarda da MPB? O que você tem ouvido de novidade? Até pra indicar pra gente também. Sim, olha, eu acho. Você falou Tim Bernardes aí, eu falei. Que eu lembrei no que você começou a cantar, eu lembrei do estilo, forma, do jeito de colocar a voz dele. Pareceu um pouco, sabe? É uma das inspirações dessa nova geração. Tim Bernardes, ele tem feito um trabalho muito bonito, não só de parte musical, mas visual também. Ele entrega muito na parte visual dos trabalhos dele. Então, acho que o Tim Bernardes tem um duo que vocês precisam conhecer, do Avoar. Eles são de São Paulo. Pô, os meninos são muito bons. O nome é Avoar. Avoar. A gente toca aqui, pô. São muito bons. É Bruna Black e o JP. Ambos têm trabalhos individuais e juntos eles têm o duo chamado Avoar. Eles são muito bons. Como é que escreve mesmo? Avoar. Com U mesmo? É, com A-V-U-A. Desse jeito mesmo que fala. Avoar. É, acho que assentar tudo então, eu acho que aqui no playlist tá com O, não sei. Eu sei que tem aqui, depois eu vou procurar, mas sim, continue falando. Pois, tem eles, tem uma galera que tá surgindo aí, uma galera lá do aqui do Nordeste, na verdade, tem a Joyce Alane, muito boa, tem o Flávio Ferrari, tem o Gup, os meninos que surgiram aí no Instagram fazendo covers, e hoje estão aí alcançando vários lugares nas plataformas aí, então tem uma galera muito boa. Aqui na Bahia surgindo. Também, na Bahia, né, também, tem. Aqui, olha, achei. Em Feira de Santana, se não tem enganado, Raquel Reis aqui de Feira. Muito boa, muito boa. Raquel Reis, que acho que concorreu ao Grammy. Concorreu ao Grammy, assim, foi. Ela apresentou também o Grammy, se eu não estou enganado. Aqui eu achei, aqui, foi. Ó, Avoar, tá vendo? Ó, aqui na rádio tem quatro músicas, ó. Famoso Amor, Bem-te-vi. Bem-te-vi, boa. Ó, pro pessoal que tá ouvindo aí, pra não ficar assim, pô, os caras estão falando. Assim, vamos botar um trechinho aqui? Põe. Você colocou aqui, Famoso Amor, Bem-te-vi, Te Encontrar ao Teu Lar. Te encontrar. É muito boa. Vamos aqui, só pra você que tá aí em casa não ficar curioso, vamos rolar um trechinho aqui de Avoar, que o Lins falou aqui. Que loucura, eu reclamava da vida dura, não ter tempo pra passear. E agora, menino, veja a ironia do destino. Tô cheio de tempo pra passear. Da sala pra cozinha, da cozinha pro sofá. Se o tempo que tenho é meu. Se não, quem que escolheu? Se já morreu aquele velho jeito de enxergar. E o tempo quando voltar traz sorte de ensinar. Viver é bonito e faz valer a pena esperar. Só abraço apertar e o cheiro de mar. E te encontrar, e te encontrar. Do gosto da rua, caminha com a lua. E te encontrar. Aí, muito legal aqui. Vamos solicitar aqui, sugerir aí um Hora Brasilis aí, se não já teve uma reprise um dia com essa galera, a Voar. Você tava falando, inclusive, que eles já participaram de um reality show, não foi? Foi, eles participaram do The Voice, separados, claro. Se eu não tô enganado, a Bruna Black chegou a ter uma fase final. E aí eles participaram como forma de ganhar visibilidade, né? A gente sabe que hoje a gente trabalha também com essa parte, então tem que conseguir uma relevância nas redes sociais. Então, acho que O reality show serviu muito para isso, para eles, né? Conseguiram alcançar algumas pessoas que a TV, ela faz isso, né? Ela consegue chegar em lugares que a rede social não consegue. Então, eu acho que para ela foi, para eles, na verdade, foi muito importante participar desse programa. E aqui em Conquista tem muita gente que participou de reality show e fez sucesso, né? A Yasmin tava falando aqui da Larissa, lá, né? The Voice, a gente tem Mina também, que participou do Canta Comigo Tim. Grande voz também. Nossa. A outra que canta samba, que veio aqui esses dias. Emily. Coelho. Nossa, sim, sim. Que voz. Tem outra aqui que minha memória tá péssima. Como é que vocês falaram pra eu não falar que eu sou velho? Você é experiente. É que o cara é experiente. É vivido, como diz Lugan. A gente, quando vai ficando experiente, a memória vai ficando meio assim. Mas aí a gente tá aqui também com a Ana Paula, aqui estudando de jornalismo, tá aqui só observando, mas ela fez uma pergunta aqui no bastidor pra você, né? Por que que você não, de repente, pra participar de um reality show assim, não seria interessante também, cara? Cara, como eu comentei aqui, eu acho que ainda rola um pouco de medo ainda, sabe? Não sei, acho que por ser um programa muito competitivo, eu não me dou muito bem com competições, assim. Eu fico meio arredio, assim. Então, eu acredito que tem um pouco desse medo, né? Da super exposição que gera você estar numa TV e tal. Mas eu acho que não sei. Talvez o The Voice não fosse. Não sei se você lembra de um programa chamado Superstar, que teve na Globo. Ele foi, assim, divisor de águas para muitas bandas, como Malta, Melim, participaram. Então, acho que se fosse um programa desse, assim, onde tivesse uma estrutura que propiciasse não só o entretenimento, como é o The Voice, que o The Voice é um programa de entretenimento, né? Eles não estão lá procurando a grande voz. Então, acho que se fosse um programa diferente, talvez eu viesse a tentar participar. É, então tem uma possibilidade. Ana Paula, tudo bem? Fala um oi aí. Oi, Caio. Oi, ouvintes. Boa tarde. Tudo bem? Olha. Vocês, como estão? Nós estamos bem. Caio, como é que você está? Maravilha. Hoje a gente está aqui com as estudantes de jornalismo aqui, Ana Paula e a nossa Yasmin Luene. Cara, e aí, vamos cantar mais? Simbora. Vamos lá. Vocês querem ouvir o quê? Rapaz, você pergunta. Tim Bernardes? Sim, só nós dois. Pô. Olha, rapaz, esse pedido ainda? Eu fui perguntar. Boa, boa. Eu vou recorrer à letra, porque eu sou, pensa num cara esquecido de letra. Então, imagino, cara. Eu acho que... Às vezes o próprio cantor esquece, né? Imagina. Mas todo mundo que vem aqui vem com esse negocinho. É um programinha, não. Eu quero aprender esse negócio aí. É bom. Muito boa essa música que você pediu, viu? Ela é muito linda. Muito. Tim, ele arrasa muito na forma de compor. Eu acho que ele é muito sensível, assim. Ele consegue colocar de forma muito, muito bonita a forma como ele escreve, né? Sim, é bonito, é simples. É simples, preciso, isso. É forte, é tudo. O Tim Bernardes é muito perfeitinho. Deixa eu ver se eu... aqui, viu? Feliz. agradeço para sempre o dia que eu te conheci. Quando a noite fizer frio, nossa cama é nosso ninho, as conversas, as risadas pelas madrugadas nunca vão ter fim. Nos seus braços, meus abraços, beijos demorados antes de dormir. Só nós dois, só nós dois, pra sempre eu quero está ao seu lado, amor. Obrigado. Caramba, não improviso, mas... Pô, parabéns, cara. Você é muito tranquilo. Você falou que é a primeira vez que você se apresenta ao vivo em rádio, sim? Acho que na rádio... Na UESB, sim. Mas já foi em outra? Já fui. Aqui em Vitória da Conquista, eu tive na rádio da... Eu não vou lembrar o nome da frequência da rádio agora, mas da minha amiga na Frei. E em Jequié, já tive na 93, já tive na 95 também. Ah, que legal. E olha só, você tocou o Tim Bernardes, né? E ele tem uma música interessante também chamada Fases. Não sei se você já ouviu essa música. Fases. Ela tem uma letra bem forte que ele fala que enterrei meu pai, enterrei minha mãe e tal. Essa coisa dessa força, né, que ele tem na letra. Sim. E você, a maneira de você cantar também. Me parece que você já conhecia o trabalho dele, que se inspirou também? Já conhecia. Também? Não necessariamente para as minhas músicas, eu acabo me inspirando nele, né? Mas a gente acaba, né, pegando um pouquinho das referências e tal. Mas é muito bonito o trabalho dele e a gente acaba, né? A gente acaba bebendo um pouquinho disso, então. Tá certo. Olha, o pessoal tá curtindo você aqui. A nossa Jaqueline aqui da rádio, ela tá ouvindo ali na outra sala, mandou mensagem aqui, ó, disse que você é muito bom. Oh, obrigado. E tem uma galera aqui também nas redes sociais. Como é que tá isso? Você já tá tendo agenda de show? Como é que você tá? Pessoal que quer, de repente, curtir você ao vivo. Porque hoje é aquela coisa, você tá aqui, voz e violão, sim, tá aqui, sim, uma coisa pocket pra rádio, mas o seu show, né, já é outra coisa. Ao vivo, você num ambiente e tal, sim, diferente, né? É. Já tem algum plano, assim? Hoje, show próprio meu, acho que eu tô nesse processo, né, de lançamento, então eu tô tentando construir um material sólido, né, nas plataformas. Até o fim do ano, acho que eu tô lançando meu EP, então vou lançar essa música, acho que no São João, antes do São João, na verdade, eu tô lançando minha próxima música, que é Saudade Já Matou Milhões. Então conta com Felipe Moreno no baixo, não sei se você conhece. Sim, já ouvi falar. Felipe Moreno, Ronan, os meninos do Forró Temperado. Ronan, sim, na hora que você falou Ronan, eu falei, pois é. Que eles já vieram aqui e virão novamente. Pois, então conta com o Ronan na Zabumba e Triângulo, Felipe no baixo e o Dan Novaes, sanfona. A gente tá lançando ela aí até antes do São João. Queria contar com o espaço de vocês para fazer essa divulgação. Cara, então. Sim. Vou ficar muito feliz se puder lançar ela aqui também. Então, eu tô tentando construir esse trabalho, né, nas plataformas. Então, o EP com 5 músicas, ele deve sair até o fim do ano. E aí, depois desse EP lançado, eu penso em fazer um show mesmo, onde eu consiga me apresentar e as pessoas vão pagar o ingresso, né, pra poder me assistir. Mas enquanto isso, você pode me ouvir cantando música de outras pessoas nos barzinhos, né? Hoje, por exemplo, eu me apresento no Casa 5. Casa 5. Que é o bar do Felipe Moreno, fica ali na próxima Olívia Flores. Então, às 8h30, eu tô lá no Casa 5. Amanhã, dia 18, eu tô no Marujo. Às 13 horas, e dia 22 no Varanda 77, ali do lado do Jack. Ué, cara, então você já tá com a agenda bem... Graças a Deus. Boa aí, né? Graças a Deus. E locais, assim, bem, bem interessantes, que dá um público diversificado, sim, e tal. Sim, sim. E é assim que você começa a ficar conhecido, né? Que, claro, as pessoas ficam conhecidas nas redes sociais, nos streaming e tal. Mas essa coisa do ir, como diz o Milton Nascimento, né? Sim. Que o artista tem que ir aonde o povo está, essa coisa coisa do barzinho, do show, isso é legal, ajuda, né? Ajuda. Tem pessoas que me conheceram pelo barzinho e me seguem hoje, conhecem o meu trabalho, né? Por conta disso, por conta das minhas apresentações de barzinho. Aí pede, faz um pedido de uma música. Pô, ninguém nunca tocou essa música e tal, vou te seguir. Aí já segue e tal, e começa a acompanhar, ir nos barzinhos onde eu vou tocar. Então acho que é muito importante esse espaço do barzinho. Eu faço também. Isso sempre também. Eu tô num barzinho que eu gosto do cantor, depois que termina ali, eu encosto. Pô, parabéns e tal, como é que faz pra seguir você na rede social? Você não sabe tal, o quanto tal, pra tal, gente tal. É bom isso, sério. É gratificante, eu de verdade. Eu faço isso muito também, é muito vale legal. Muito. Eu falo pras pessoas que o aplauso, né, é o salário da gente. A gente, claro, recebe financeiramente do bar, mas quando a gente vê que as pessoas estão curtindo o som que a gente tá fazendo, que aplaudem, parem um tempinho ali, a gente sabe que em barzinho a gente acaba fazendo música de fundo, né? Uhum. Então as pessoas não vão ao barzinho necessariamente pra ouvir o cantor que vai se apresentar, elas vão lá pra se divertir, pra comer e etc. E aí a gente tá lá, né, fazendo aquela música de fundo. Então quando a pessoa para e presta atenção, aplaude ou faz como você fez no final, vem cá e fala, poxa, pra gente é muito bom, é muito importante, alimenta assim de verdade a gente. É, eu sempre faço isso aí. E qual é assim, você deve ter algumas músicas que a galera mais curte assim quando você tá ao vivo? Sim. Quem é assim? Olha, Djavan disparado. Uhum. Sempre que faço Djavan, o pessoal... Djavan agrada todo mundo, né, velho? Cara, é fora de série. Consegui cê, fazer... Você assistiu o show dele aqui no festival de inverno? Você acha que eu ia perder? Chorei igual criança, cara, moço. Você vê que ele é ao vivo, né? A voz, não tem aquele negócio que... Você escuta em estúdio, né? E depois você vai ouvir ao vivo, não é a mesma coisa. Bicho, não, mesma coisa, que homem cara. Aquele, velho. E a banda dele, fantástica, demais, sério. Demais, demais. Muito bom. Então, barzinho eu acabo fazendo, sempre agrada, Djavan. Axé, aí o pessoal pede, né? Saulo, acaba o pessoal gostando bastante também de Saulo. A gente faz Chiclete com Banana também. Deixa eu ver o que mais. O lado do rock, Legião Urbana, sempre pedem também, então a gente acaba fazendo. Mas pro pessoal que gosta mesmo da animação, acaba pedindo Axé. Então a gente vai de Banda Eva, Saulo, Chiclete com Banana, mais ou menos por tá. aí. E aí, quer fazer alguma aqui? Pode ser. Vamos fazer. Faz se você quiser aí, cara. Eu acho que essa é boa. Essa, pra quem gosta de Chiclete com Banana das antigas, essa é uma boa. Inclusive, tem uma versão muito bonita dela, do Luiz Caldas com o Saulo. Ah. Os chicleteiros vão conseguir identificar logo que música é. Cara, muito legal. E assim, voz e violão nunca tinha ouvido, fica bem muito interessante. Muito bom, depois você né? dá uma olhada. O show deles, de Saulo e e Luiz Caldas. Eles fazem dois violões. Pô, foi lindo demais. Muito bom lindo, demais. Muito lindo. Cara, é... passou rápido aqui. Passou véio, muito rápido. Já, tô já, olhando já. O horário aqui também. Você sentiu o tempo passar? Eu não senti. Não, velho, também não. Imagino quem esteja ouvindo também não. É muito legal quando a gente tem uma entrevista aqui que o tempo voa. Bicho, eu tô aqui antes de, né, quando a gente terminar, nós vamos ouvir agora, daqui a pouco, pela primeira vez, a sua música na rádio, né? Tá ali no ponto, mais que um. Eu não ouvi ainda, tá com os arranjos tudo direitinho, sim, não é isso? Sim, sim. Pronto, depois a gente vai ouvir para encerrar. Mas, cara, eu quero que você fique à vontade aí para mandar um abraço para quem você quiser, falar o que você quiser. Vai ter uma saideira aqui aí ao vivo, antes da sua gravada, tá? Pô, fica à vontade massa. Aí, bicho. Ok, primeiro queria agradecer a oportunidade a você e Yasmin pelo convite. Então, pra mim é muito importante estar por aqui. Você sabe, né, que é um portal de divulgação de música, então, de verdade, tá por aqui é muito bom. Obrigado mesmo, vocês me receberam de forma muito, muito, muito boa, então fico muito feliz. Queria mandar um abraço, claro, pra minha mãe que tá lá em Tiruçu. Mãe, ela tá ouvindo? Sabe tá ouvindo? Tá ouvindo, mandei o link pra ela lá, pra ela ouvir. Como é o nome dela? Ivonete. Dona Ivonete, aí olha, ficou orgulhosa aí do seu filhão aí, que queria ele mandar é um grande talento. Obrigado. Queria mandar um abraço pra minha irmã, pra minha sobrinha também, Cecília, e pra meu amor, pra Mel, que tá lá trabalhando nesse momento. Para os meus amigos que estão ouvindo, Lucas Gerbasi falou que ia tá ligadinho, então. Ah, Lucas, cara. Ele teve aqui recentemente, né? Não foi? Pô, pois é. E eu meninos. Descobri que ele foi meu vizinho. E aí ele falou: fui seu vizinho quando eu era criança. Eu falei: vamos mudar de assunto aqui agora. Eu tinha 7 anos de idade. Eu falei: ah, tá certo, eu tinha 11. Opa aí. Então é isso, queria mandar um abraço pros meus amigos que estão ouvindo, o pessoal lá do Instagram também, que acabei divulgando por lá. E é isso. Queria agradecer a todos. Espero que vocês tenham curtido, pra mim foi muito bom. E é isso. Com certeza. Olha que o Plácio lembrou, na hora que você tava cantando aqui, eu lembrei disso também, que você. A gente não combinou, mas acabou fazendo uma homenagem aí, que você tocou Chiclete. Sim. E essa semana a gente perdeu o Micinho, né? Que foi verdade, o primeiro, sim, vocalista, primeiro vocalista aí do Chiclete com Banana. E um cara assim que a gente deve muito a ele muito. Também, né? Sim, o Axé Music. Eu tava falando com um amigo ontem. Em relação à importância do Micinho, a gente vê ele do mesmo patamar do Luiz Caldas, porque sim. Esse movimento do Axé Music foi extremamente importante para a Bahia, né? Foi disruptivo, acho que muito importante para a Bahia ter esse movimento da forma como ele aconteceu, acho que foi muito importante. Não é, cara, entrou em todas as rádios, sim. Quebrou aquela barreira que sim, existia sim, sim. No eixo Rio-São Paulo, sim. Né? Música da Bahia, no máximo, era o Caetano Chico, mas o Axé Music fez aquela explosão. Sim, sim. E ele participou desse movimento, então, claro, tem que ser reverenciado, sim. Sim. E foi muito legal, a gente nem combinou e você acabou meio que fazendo um tributo sim, aí. Sim. Cantando bom, uma antiga do Chiclete. Então, cara, mais uma vez, obrigado também, que os caminhos, né? Amém. Abram aí os caminhos para você, suas músicas, à medida que você for gravando para lançar, você pode contar aqui com a USB FM. Obrigado. Que aqui a gente tem realmente essa proposta de ser essa vitrine para os artistas locais, de repente a gente manda lá para a educadora lá de Salvador também. E aí sim. Isso aí é muito interessante mesmo, que é fomentar, né, essa produção local da Bahia, que é tão rica. E Vitória da Conquista, né? Vitória da Conquista é um celeiro, é um para tudo, para cinema. Tem muito artista bom aqui. Não é então... isso? E você já pode considerar conquistência, né? Posso. Obrigado. Tá certo. Então, assim, antes da gente tocar a sua de estúdio, você... quiser, a gente pode encerrar com mais uma ao vivo aí, que você quiser. Olha, eu vou fazer essa, já aproveitar o gancho, porque essa vai ser o meu próximo lançamento. O nome dessa música é Saudade Já Matou Milhões. Ela foi tocada, inclusive, no Sarau Somos Vozes, o Teu Soares, que esteve aqui com o Lucas, não foi? Uhum. E eles tocaram essa música lá como forma de homenagem aos compositores daqui de Vitória da Conquista. Então, essa música vai ser lançada antes do São João, Saudade Já Matou Milhões. Sua? Minha é. Música. Ah, tá. Então, eu fico... esperando que vocês possam escutá-la aí. Vou tocar ela, faço ela aqui, me despeço. E mais uma vez, muito obrigado, viu, Kaique? Vamos lá. Saudade já matou milhões. Não me acostumo com a distância entre a gente. Não me acostumo com o sato de sentir dor. A saudade não larga a mão da gente. Nem se desculpa porque às vezes causa dor. Relógio já me olha indiferente. O calendário não aceita marcação. Tenho pressa do teu beijo diferente e do encaixe perfeito da nossa mão. Tenho pressa do teu beijo diferente e do encaixe perfeito da nossa mão. Saudade já matou milhões, mas eu pretendo me vingar por todo mundo. Vai ser um abraço, abraço, um beija, beija violento. Vai ser tortura de carinho e de paixão. Valeu, galera, esse aí. Valeu. Esse é o Lucas Lins, tá? Se de repente você perdeu, perdeu. Perdeu assim, mas nós vamos fazer uma reprise, né? A gente tá gravando tudo aqui, vai ter reprise de tudo que já, massa, né? E vamos ter um jeito aqui pra você curtir do início ao fim. E você pode seguir o Lucas Lins na rede social dele do Instagram, não é isso? Isso. Que é Lucas Lins, só isso. Lucas Lins Música. Música. E você vai achar lá. E digitar Lucas Lins no Spotify, só tem você, também, né? É. Bom, então agora a gente vai curtir aí, pela primeira vez no rádio, né? A música do Lucas Lins, Mais Que Um, com o arranjo do nosso querido Diego. Valeu, um abraço pra você que tá aí do outro lado. Eu também me despeço na segunda-feira, se Deus quiser, a gente tá aqui 3 horas da tarde com Tarde Wesb. E na sequência tem o Wesb Informa e depois já entra o Wesb Retrô da sua sexta-feira. Continue aí na Wesb FM. Vamos curtir agora Mais Que Um com o Lucas Lins. Já sentiu aquele abraço que encaixa, que a gente pede pro tempo não passar? E quando os olhares, dedos se entrelaçam, são caminhos, dois planetas, uma casa. Abraço que me encaixa, eu só peço para o tempo nunca passar. E nossos olhares, dedos se entrelaçam, um caminho, dois planetas, uma casa. Você WESB FM. Música, informação, formação e conhecimento. Mundo. Tijolão da Nokia voltou. Celular é relançado com novas funções. O icônico tijolão da Nokia está de volta com novas atualizações, como acesso ao TikTok e ao YouTube. O celular Nokia 3210, lançado em 1999, foi um dos mais vendidos da história, com mais de 160 milhões de unidades vendidas. Agora, a HDDM Global relançou o aparelho em uma versão moderna, com o famoso jogo da cobrinha em 3D. O celular está disponível na Europa por 79 euros, cerca de R$400, sem data de lançamento no Brasil. Novas funções incluem câmera traseira de 2 megapixels, Bluetooth 5.0, rádio FM, conectividade 4G, tela de 2,4 polegadas, acesso ao TikTok e YouTube Shorts. Está disponível em amarelo, azul e preto. Mesmo com as funções modernas, a nova versão incentiva conversas e contatos diretos, sem notificações de redes sociais. As informações são do jornal O Povo, com a produção e locução do estudante de jornalismo Carlos Eduardo para o WESB FM. Devido às chuvas extremas que atingem os municípios do Rio Grande do Sul, a Justiça Federal de Vitória da Conquista inicia a campanha solidária para arrecadar os seguintes donativos.